Sem medo de

é ver garrafas de óleo boiando vazias nas ondas da manhã. Bebemos nos lábios refrescos gelados. Onde? Nas dunas, em câmara lenta como na TV. Nas dunas. As dunas, as duas, as dunas, nas dunas. Vai, Marcelo! Segue-se uma canção que se chama Porta ao Sul. Eu queria unir as pedras desavindas, as cores do meu mundo mortiço. Duas pés perfeitas e lindas, das quais eu nasci forte inteiriço. Eu queria ter a marra nesse cais, para quando o mar ameaça a minha proa. E queria vencer todos os vendavais, se erguem

Você estava em onde? Eu quero ouvir. E os canaviais.

existem, cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Sempre alguém que nos faz falta. Ah, saudade. Chegou hoje no correio uma notícia. É preciso avisar por esses pobres que turbulências e ventos se aproximam. Ah, cuidado. Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Para alguém que nos faz falta. Falta. Ai.

Canal 2. Just siente en el lote. Não sei se senti frio, mas sei que fui gaivota voando sobre o rio. Gaivota que insinua o céu que existe em mim, na sombra de uma lua que nunca mais tem fim. Gaivota que insinua no céu que existe em mim, a sombra de uma rua que nunca mais tem fim. O meu coração voa sem conhecer a rota que lhe traçou Lisboa num voo. Deus queira, eu não me esqueça que o céu tem uma esquina onde quem vai depressa não vê a própria sina. Deus queira, eu não me esqueça que o céu tem uma esquina onde quem vai depressa não vê a própria sina. Quem não acreditar que a sua alma voa, procurar os beijos de Lisboa. Um beijo ressuscita, um beijo também mata quem finge que acredita que o Tejo é tudo em prata. Um beijo ressuscita, um beijo também mata quem finge que acredita que o Tejo bala percorre um triste entardecer, mas Lisboa não morre sem antes me dizer. Por ter sido gaivota, talvez um dia faça um céu que abraça a gota da dor que me trespassa. Por ter sido gaivota, talvez um dia eu faça um céu que abraça a bota da dor que me trespassa. Cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo, solidão, palavra cravada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Eu, desilusão, desilusão. Ficou viúva, Joana se apaixonou. Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço o passado. Desilusão, desilusão. Madrugada, meu pensamento varia, com os dedos na acostumado. Você me deixou mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta o seu sorriso. Se você não posso ser feliz. Cais, cais, cais, cais, cais, cais. Faz carinho do, faz carinho do, faz carinho do. Cais, cais, cais, cais, cais, cais. Faz carinho do, faz carinho do, faz carinho do. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Não pode ser. Moro em Jaçanã. E se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Mas além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Não, não posso ficar nem mais um minuto com você. Com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Não pode ser. Moro em Jaçanã. E se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Mas além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Pra olhar, sou filho único. Tenho minha casa pra olhar. Sou filho único. Tenho minha casa pra olhar. Sou filho único. Tenho minha casa pra olhar. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Estou aqui onde eu sei. hoje eu vou te esperar e nem me vou maquilhar. Quero saber o que sentes ao ver-me assim natural. E vou chegar bem cedo ao nosso reino encantado. Cada segundo que passa é um sonho inacabado. Vou usar o vestido azul, aquilo que tu gostas mais. E vou soltar o cabelo para dançar com o vento. A nossa rua é um reino onde o ar é perfumado. E onde o sol brilha mais e o tempo está parado. Mas não chegaste sem o teu amor. O meu vestido azul perdeu a cor. E sozinha nesta rua tu deixaste a tua flor. Mas não chegaste e o nosso amor murchou, como uma flor que a chuva não molhou. E sozinha nesta rua desculpa ou razão. Não me deixas perdida sem encontrar a saída. E vou deixar o vestido numa gaveta fechada. Tu foste tempo perdido do qual não sobrou nada. Mas não chegaste sem o teu amor. Meu vestido azul perdeu a cor. E sozinha nesta rua tu deixaste a tua flor. Mas não chegaste e o nosso amor murchou, como uma flor que a chuva não molhou. E sozinha nesta rua o tempo para mim parou. Chegaste e sei o teu amor. O meu vestido azul perdeu a cor. E sozinha nesta rua tu deixaste a tua flor. Mas não chegaste e o nosso amor murchou, como uma flor que a chuva não molhou. E sozinha nesta rua o tempo para mim. Soleza bola, mumia é peça da antiguidade, estás dupado. Vês documentários, pensas tudo é verdade, estás dupado. O noticiário parece ter objetividade, estás dupado. O imigrante é o tumor da sociedade. Madê, estás quase a apanhar overdose, mano. Vai no médico antes que não fazes paragem cardíaca. Saiu a correr no do estádio. É verdade, juro. E ontem no jornal bondaram o bandido, um islamista radical. É verdade, juro. Passei a ser otário. Já não falo com os meus irmãos, arranjei um amigo imaginário. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindos ao século dos junkies da informação. Estamos todos dopados, não temos sequer opção. Não procuras a lata, encontre e aplica a injeção. Isto é lá tua, sem dar conta, mal do teu gosto e opinião. Senta, saboreia a sensação. Tenta controlar a tentação, meu irmão. De pegar no controlo remoto, tenho um velho desporto. Tempo para o teu cano cair, isso é que não foi. Pensa, não leva só injeção.